Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Tô brincando, gente. Vai gravar isso aí. Canal Mercúrio apresenta Horóscopo da Semana, com Lucas Nucci. Bem-vindos ao horóscopo do canal Mercúrio, meu nome é Lucas Nucci, sou morador aqui da Vila Anglo e hoje eu vou falar sobre a semana astrológica para os signos, começando pelos de Fogo, Áries, Leão e Sagitário. É importante você conferir o seu signo solar, claro, e o ascendente também, tá certo? Vamos lá. Áries. Essa lua nova que começou no dia 17 e vai até o mês que vem, coloca ênfase no seu setor de saúde, trazendo regeneração, isso se você se responsabilizar por recuperar os excessos do mês anterior. Vai ter muito trabalho pela frente, Áries, e este é um período muito movimentado profissionalmente, com colheitas positivas e um plantio de novas sementes para realizações de longo prazo. Então, invista naquilo que você quer realizar e trabalhe para isso. Mãos à obra. A gente sabe que Áries quer as coisas para ontem, né? Mas você não está numa boa época para sua inquietação. Isso acontece porque o seu planeta regente, que é Marte, está retrógrado nesse momento. O que significa isso? Que você está tendo que encontrar novas formas de agir, outras formas de agir. Principalmente quanto às questões relacionadas a seus objetivos de vida. Assuntos como carreira, trabalho, futuro. É realmente um tempo de respirar fundo e traçar uma meta objetiva para você não ficar batendo cabeça em tudo que é lugar. Outra coisa importante para todo esse ciclo, e principalmente na quinta-feira, arianos e arianas de sol e ascendente, é evitar bater boca com as pessoas, sobretudo aquelas que você ama e que são importantes para você. O bom é que se tem coisas para ser resolvidas, elas serão disparadas. Mas assim, tudo leva tempo. Então cuidado com a dureza e com a frieza, porque suas palavras podem trazer arrependimento depois. Trabalhe sua paciência e use a sua intuição para saber quando e como falar e o quê. A sensação de limitação se intensifica ao longo da semana. E isso vai te ensinar que você precisa cultivar a humildade. Leão. Boa época para os leoninos de sol e ascendente, que podem acabar ganhando um dinheiro extra. Tem muito trabalho à vista nesse ciclo, mas tenha atenção, porque nem tudo que reluz é ouro. E como tem muita energia aqui, a tendência é a explosão. É uma boa época para você se organizar, Leão. Observar seus acúmulos, observar as compulsões, pensar na saúde. Saúde esta que tem um tempo já que vem pedindo um olhar criterioso, né? Bem como as suas atividades profissionais. Leão está começando agora um longo ciclo de mudanças quanto ao seu caminho de vida, com um certo saco cheio por não estar fazendo aquilo que você sabe que nasceu para fazer. Então, alie ideia à prática e cuidado com a maneira como você se comunica com as pessoas que trabalham com você. Elas não têm culpa da sua insatisfação. Essa preocupação, esse esquentar a cabeça, pode deixar você muito irritado e isso acabar afetando a sua saúde. Então veja, preste atenção se você não está somatizando. Lembre-se de priorizar. Lembra que eu disse que é tempo de acumular, de observar os acúmulos? Né? Prestar atenção aonde estão os seus acúmulos? Então pense aí que tipo de preocupações você não quer e nem precisa mais ter. Bem como as atividades ou a falta das atividades, que faz com que você fique esquentando cabeça à toa. Então é hora de podar tudo isso pelo bem da sua saúde mental. Aqui também, os leoninos de sol e ascendente podem ser iluminados por novas ideias e a vontade de fazer para ontem algumas coisas que surgem de repente na cabeça. Tome cuidado com essa impulsividade. Saiba que as coisas levam tempo para se manifestar. Mas também não reprima esse impulso. Deixe ele vir. Mas coloque-o sabiamente no dia a dia, na matéria, para que a ideia exista de fato e não fique só como lampejo impossível. Sagitário. Para as pessoas que têm o Sol e o Ascendente em Sagitário, esta lunação traz boas oportunidades. O momento de trabalhar bastante, de organizar o que quer da vida, em relação à sua carreira, em relação ao seu futuro. Sagitário, é bom que você observe o que tem sentido para você e o que não tem mais. né? E o que você gostaria que ainda tivesse, mas não está tendo muito não. Saiba que as coisas cujas resoluções vieram agora à tona serão todas resolvidas com lentidão. Seu planeta regente, que é Júpiter, acabou de retomar o movimento direto, ou seja, ele deixou de ficar retrógrado. E agora será o momento de materializar as resoluções dos últimos meses, principalmente quanto às questões financeiras, que vão começar a se resolver, mas como eu disse, lentamente. Ajuste as suas expectativas, sagitarianos. Será preciso se adaptar aos novos tempos. Provavelmente você se sinta bastante limitado nesse mês, querendo fazer coisas que ainda não pode, cheio de planos que ainda não dá para concretizar. E isso te deixa frustrado e irritado porque você quer que as coisas aconteçam logo. Ah, e você muitas vezes quer que aconteça coisas que nem você sabe exatamente o que é. Então é preciso ter em mente que este momento é um momento de podar as coisas na vida, de organizar seus objetivos de acordo com o que é valoroso e prazeroso para você. De que forma você pode reajustar seu cotidiano para trazer um pouco de prazeres para ele? Veja bem, o sucesso e a realização dependem da sua organização e da sua vontade de crescer. Principalmente se isso estiver alinhado ao que tem sentido, sentido real e palpável, e não uma abstração ilusória. Então confie e construa. Terra, Touro, Virgem e Capricórnio. Touro. Taurinos de Sol e Ascendente começam essa alunação, esse ciclo, em um conflito entre a sua liberdade pessoal e os gostos familiares. É o momento em que você deseja maior liberdade para viver seus prazeres, seus desejos, possivelmente rompendo ou se encrespando com as pessoas que você ama e gosta. Mas isso acontece porque você quer abrir suas asas e voar por aí do jeito que você acredita que é o certo nesse momento. E a gente sabe que os prazeres são vitais para Touro. Então, não se acanhe em liberar essa força. Inclusive, é preciso soltar mesmo, desapegar de situações e pessoas que te prendem ou te dominam de algum jeito. Senão, a situação vai explodir de um jeito mais violento. Mas, saiba como fazer esse movimento para não colocar ninguém ou a si mesmo em risco. Touro, trabalhe para colocar seus ideais em prática, senão as coisas só ficam dentro da cabeça. Cuide também para não exagerar no seu trabalho, lidando com coisas que não são da sua responsabilidade. Delegue atividades e não pegue para você o que não é seu. Se você estiver pensando em estudar alguma coisa, esse é o melhor momento. Vai com tudo. Inclusive, é importante você se dedicar ao conhecimento da sua saúde, dos seus estudos, da sua rotina, porque a chance de você se sobrecarregar é muito grande. Então, assuma somente aquilo que tem sentido, que está alinhado com seus valores, aquilo que tem vida ainda. E corte mesmo aquilo que não vem funcionando de maneira prática e dentro de você. A gente sabe que o padrão taurino é o de segurar as coisas, porque elas também lhe dão segurança. Mas se você não cuidar disso, a sua saúde pode ficar prejudicada. Então é importante buscar esse alinhamento entre o que você sabe que é certo, o que você sente que é bom para você, sua intuição, e as suas ações práticas. A entrada do Sol em Libra, na terça-feira, coloca a luz na sua saúde. Ótimo momento para cuidar do seu corpo e para identificar aquelas pequenas doenças que a gente não sabe muito bem de onde vem, sabe? Esse é um bom momento para você identificar, saber o que é e como curar. É uma fase muito boa para exames e para se responsabilizar pelo seu cotidiano, no sentido, de novo, de cortar o que você sabe que deve, fazer o que você sabe que deve e o que não deve. Certo? Virgem. Para os virginianos de Sol e Ascendente, a alunação se deu no seu signo. Então isso trouxe a necessidade de olhar mais profundamente para si mesmo, para suas aspirações, seus desejos, suas vontades, compreender melhor suas luzes e sombras e perceber onde é que você está se podando e onde é que você está crescendo. Bem como um momento crucial de cuidados com o seu corpo e com seus hábitos. É tempo de investir no que você deseja, virginianos, sabendo que vai precisar dizer não para algumas coisas. Então, o que é que precisa ficar para trás? O que é que precisa morrer para abrir espaço para que as coisas boas que você deseja e vislumbre aconteçam? Mesmo que seja difícil ver algumas mudanças acontecerem, muitas vezes sem que você entenda, saiba que isso é fundamental para que você desenvolva coisas em si que, sem isso, você não desenvolveria. É um ótimo momento para atividades terapêuticas, espirituais, artísticas, contemplativas, já que o seu psiquismo tende a estar bem agitado, trazendo aquela irritação com as pessoas que vem sabe-se lá de onde. O que acontece é que o padrão de relacionamento com as pessoas muda drasticamente. Então pode bater uma sensação de isolamento, solidão e até ter alguns conflitos por pensamentos e ideais diferentes. Esse padrão está mudando. Você está sendo chamado a entender melhor as pessoas, a acolher, a cuidar de alguém, ou mesmo de perceber que não é possível se fundir com nada que não seja a sua própria verdade. As pessoas querem liberdade. Você também. Então abra-se a isso. Deixa que não é você que governa o mundo. Capricórnio. Para quem tem Sol e ascendente em Capricórnio, esse ciclo movimenta os seus ideais de vida, sua filosofia, sua espiritualidade e o seu senso de justiça, bem como traz a necessidade de se aprofundar ou estudar alguma coisa. Aos poucos, você vai incorporando as coisas que fazem sentido para você. Então esse é um ciclo que traz maior compreensão sobre si. Aos poucos você vai vendo que as coisas, que tem coisas que não fazem mais sentido, né? E tem coisas que vêm fazendo um novo significado. Capricornianos podem viver algumas tensões com pessoas, né? Conflitos, brigas, é a percepção de que os interesses eles diferem, né? Tem gente que vai embora da sua vida, ou então gente cuja relação não pode mais continuar como está. Ou você não se sente valorizado nas relações, ou você mesmo não valoriza as pessoas. Porque, de novo, os interesses mudaram. Você quer fazer coisas novas, você quer conhecer gente nova, você quer se arriscar em prazeres inexplorados. Então, faça, mas tome cuidado para não perder as coisas importantes nesse processo. Investimentos de risco não é o melhor momento. E para você também. Se você deve às pessoas, pague. Porque isso pode se transformar numa dor de cabeça. A lua crescente da quarta-feira nos conta que você pode ter conflitos familiares, bate-bocas, coisas que te deixam muito chateado. Às vezes até uma coisa pequena se torna muito pesada para você. Isso acontece por causa daqueles interesses divergentes. Você quer andar por aí, conhecer pessoas, mas precisa agir dentro de casa. Encontra algum tipo de cobrança, até de você mesmo. E aí você pode se sentir preso e por causa disso ficar explosivo. Encontre os limites. Saturno, seu planeta regente, é quem resolve essa parada aqui. E o que ele diz para você é: assuma suas responsabilidades. Faça o que tem que ser feito, mas também dê limites às pessoas. Tenha dignidade. Você precisa expandir. Tudo bem que não vai ser de qualquer jeito, mas precisa só de organização. E daí as coisas se resolvem. Mas é você quem deve resolver, com ponderação e maturidade. Ar, Gêmeos, Libra e Aquário. É importante você conferir o seu signo solar e o ascendente também, tá certo? Então vamos lá. Gêmeos. É tempo de cuidar da sua cabeça, geminianos de Sol e Ascendente. E tome cuidado com documentos e contratos que você assinar nesse ciclo de 28 dias. Pense bem se isso valoriza você e também garanta que você tenha clareza das entrelinhas. Outro assunto dessa alunação são suas dívidas. Preste atenção para quem você deve, pague, mesmo que seja devagar, mesmo que seja aos poucos. Mas faça este acordo, não deixe nada pendente. Não é hora de investir, mas de cuidar daquilo que você tem para que futuramente não tenha problemas. O foco desse mês para geminianos e geminianas de Sol e Ascendente é a família, as memórias. Elas irão voltar com tudo e você começará um processo de organização da sua história, de colocar cada coisa e pessoa em seu lugar, revendo as prioridades, organizando as perdas. Limpa sua casa daquelas coisas antigas. Joga fora, limpa energeticamente, desapega do que não tem mais funcionalidade e assim você abre espaço para o novo. Até aqueles enfeitinhos que não fazem mal para ninguém, se você acha que ele já perdeu a vida que tinha, tchau. Tá facinho bater boca com as pessoas, Gêmeos. Só preste atenção em quem é a pessoa que você tá tretando, porque pode ser um problema sério e isso desencadear uma crise, inclusive financeira. Definitivamente não é um bom período para investimentos de risco, mas de se organizar, pagar o que deve, resolver o que precisa, para depois que esse trabalho for feito, você ter maior clareza das direções a tomar. Os geminianos estão há muito tempo rompendo padrões, tendo que ficar mais recolhidos, mandando embora coisas de muitos anos, se libertando de muitas coisas. E ao mesmo tempo em que ele fica sem referências e se sente um pouco perdido, isso também abre o campo para a afluência das mil possibilidades novas e de renovação, que é a natureza dos nascidos com este sol e ascendente. Libra. Librianos de Sol e Ascendente estão mais sensíveis nesse ciclo, lidando com algum problema familiar, pessoal, ou mesmo sentindo um chamado à solidão, à quietude, a ficar mais com si mesmo e a organizar seu mundo interno. Ao encontrar limites com as pessoas que vivem com você, respeite. É você quem precisa olhar para dentro, e as portas fechadas que você encontra no mundo, na verdade, te ajudam a fazer este movimento de recolhimento. O que é muito importante, pois você pode encontrar um conflito com as pessoas a partir da lua crescente da quarta-feira. As coisas podem ficar feias com seus parceiros, sejam eles profissionais ou afetivos. Você pensa o mundo de um jeito, mas eles têm as próprias vontades. Como é que concilia essa convivência? Veja bem, com o sol, como o sol entra no seu signo na terça e fica o mês inteiro, né, você vai fazer aniversário já, esse é o mês que você pode aproveitar para pensar mais em si, nas suas questões, né, numa grande reavaliação de propósitos e de redefinição dos seus planos de futuro. Libra também tende a se sentir apartado das pessoas, sofrer alguma perda, sentir-se distante. Respira, porque isso é uma atualização no seu sistema, e você vai perceber que é um aprendizado do quanto não é possível controlar o incontrolável. E este incontrolável agora se manifesta nas pessoas. Lembrando, não existe inferno astral. Aquário. Os aquarianos de Sol e Ascendente estão numa fase de desapego dos hábitos destrutivos e de um autocuidado mais poderoso com seu corpo e psique. Se você tem sentido o chamado de se cuidar e se você não escutar, pode sentir fortemente os sintomas, sejam eles físicos, sejam eles psíquicos. Vocês também não estão em uma fase tranquila com seus parceiros e com as pessoas da família ou então com as pessoas que vivem com você. Tem uma irritação aí, né? Tem uma necessidade de se libertar, de individualizar-se, de fazer outras coisas, de revolucionar alguma coisa que está precisando muito de espaço agora. Ficar sozinho nessa época vai te ajudar a aterrar os sentimentos, as faltas, as perdas e as curas também. Então a necessidade de se isolar, ela é providencial. Só aprenda a fazer isso para não sair destruindo o seu mundo ou o que está ao seu redor. Vai ser muito importante construir essa solidão, solitude, Aquário, porque as chances de você surtar nesse ciclo é bem grande. Afinal, sua mente anda muito agitada, o que pode trazer insônia, incômodos intensos com coisas pequenas e a tendência a bater boca, e isso vai te trazer problemas. Então, retire-se, saia de cena. Não é hora de resolver nada, mas de se resolver por dentro. Aos poucos as coisas vão se elucidando. Não queira resolver já uma coisa que ainda está nascendo em sua mente. Conviva com as ideias, deixe que elas se desenvolvam, que logo você terá mais certeza do que quer de fato e do que não. Então aproveite as oportunidades que surgirem, porque os anjos da guarda podem te mandar alguns benefícios, mesmo que eles sejam trabalhosos. Aproveite-os. Água, Câncer, Peixes e Escorpião. É importante você conferir o seu signo solar e o ascendente também. Então vamos lá. Câncer. Para quem tem Sol e ascendente em Câncer, essa será uma lunação bastante movimentada, uma vez que você está com as emoções à flor da pele. Há grandes chances de estabelecimento de bons acordos, parcerias, negociações, e isso serve para que você veja quem realmente está perto de você e quem você gostaria que estivesse, mas não está. E também quem é que tá, mas também não tá muito bem. Tá lá, mas não tá? Esse mês os cancerianos estarão com mais contato com a família e com as questões ancestrais, as memórias. Você vai perceber que algumas coisas que você gostava antes, você não gosta mais. Então, isso abre uma vontade de experimentar o diferente, experimentar relações diferentes, conhecer gente diferente. Só cuidado que você tá pronto para explodir. Então, pode vir aí alguma ruptura. Gente do passado pode retornar, mas você não vai estar com muita paciência, não. Importante, cancerianos e cancerianas de sol e ascendente, que você cuide do seu dinheiro, porque a tendência aqui é a usar desmedidamente, achando que Deus vai mandar mais, só que ele não vai. Então, pé no chão. Também pode acontecer de você ter um gasto imprevisível, ter que gastar com alguma coisa que você não se planejou. Então, fique alerta. A partir de quarta-feira, pode ser que algum ganho repentino apareça aí também. Pode ser difícil nesse momento harmonizar seu tempo em casa, seu tempo com a família, né, com os seus relacionamentos e as parcerias. Então, atenção para os conflitos familiares que surgirem. Cuidado também com acidentes e sustos repentinos. Busque a harmonia interna e não hesite em pedir ajuda de outras pessoas para lidar com as coisas que sozinho você não consegue. Família não é só aquela que a gente nasce, mas a que a gente encontra e desenvolve ao longo da vida. Escorpião. Essa alunação traz um contato mais forte com seus amigos escorpianos de sol e ascendente. A vida social fica movimentada, o que é útil para você separar que relações te apetecem, que formas de relação você gosta e também para dar cabo das ideias de seus projetos futuros. Sabe aquilo que está aí na gaveta e você está pensando se faz ou não? Pois bem, comunique-se, tire os projetos da gaveta e mãos à obra. É um ótimo momento para começar a construir isso que você quer. Confie nas ideias e exercite paciência e perseverança. Sem isso, nada para em pé. Escorpião está na fase de entender o que quer profissionalmente, o que deixou de gostar e que novos interesses surgem nesse setor. Pode ser difícil desapegar de algo que foi seu companheiro durante tanto tempo, mas confie que no mundo há mais caminhos onde você pode mostrar seu talento. É uma renovação espiritual para você. Então abrace e trabalhe para se fazer feliz nesses cenários mais independentes. O bom de depender só de você é isso. Deixe o orgulho de lado e aproveite e abrace as novidades. Não perca tempo tentando entender o incompreensível. Responda ao chamado da matéria. Faça as coisas que precisam ser feitas. Se pedirem ajuda, ajude. Se precisarem de você, esteja lá. Sua eficiência será muito útil para ajudar quem precisa. E aquilo que está entalado há anos dentro de você, finalmente pode sair. Então cuidado em como é que você manda esse míssil. Fale mesmo, ordenada e civilizadamente. Mas se algo te faz mal, não deixe reprimido dentro de você, ou isso irá te prejudicar. Peixes. Peixes estará com a vida social movimentada nesse ciclo. Os piscianos de sol e ascendente conseguem agora compreender que estar com as pessoas, na verdade, te fortalece. A verdadeira segurança que você busca vem de quem você confia. Júpiter, seu planeta regente, retomou seu movimento direto. Ele não está mais retrógrado. Então, as resoluções de futuro começam a aparecer com contornos mais definidos. Claro que vai demorar um pouco para as coisas acontecerem, né? Mas você agora já está começando a entender para onde é que você quer ir. E olha só, encontrar parceiros e amigos vai te ajudar muito nessa jornada. Piscianos e piscianas de sol e ascendente estão começando a perceber que há coisas ou pessoas no trabalho ou atividades cotidianas que estão enchendo o saco. Então é bom você resolver de algum jeito, senão quem sofre é sua saúde. Essa coisa de ficar preocupado ou gastando a mente pensando em soluções mirabolantes e irreais, que você só vai dar conta de resolver se você agir de alguma forma. Então sai da mente e vai para a ação. Tem coisas, né? Tem as coisas que suas e as coisas que são dos outros, né? Você defende o que você aprecia, mas não espere ser compreendido pelas pessoas. Por isso a necessidade de dar limites a relações abusivas, invasivas e castradoras, tanto em relação a outras pessoas quanto a atividades. O trânsito do Sol por Libra na sua casa 8 vai ser muito útil para que você perceba que tipo de coisa deve ser eliminada ou transformada em sua vida. Faça isso sem medo e sem culpa. Você vai ver que vai ser muito melhor para você. Lembrando que essa leitura é geral e nada substitui as previsões do seu mapa individual. Para uma consulta personalizada de mapa astral e tarô, você pode me chamar no WhatsApp no 11 9521 666 68, 11 9521 666 68, e também me encontrar no Instagram. Lá tem conteúdos diários de astrologia, baralho cigano e tarô. É o @canal_mercurio. Me segue lá. A gente volta no sábado que vem com as previsões da semana para todos os signos. Se você perdeu o seu signo, você pode ir no site do Condô e encontrar lá as previsões dessa semana. Ou você liga mais cedo na rádio e você me encontra lá. Até lá! Canal Mercúrio apresenta Horóscopo da Semana, com Lucas Nucci. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Tô brincando, gente. Vai gravar isso aí.